chegando com o Pretinho Básico das 6 da tarde pela Atlântida. Muito obrigado pela parceria, você que acabou de ligar o rádio para ficar com a gente até as 19 se divertindo. São 6 da tarde e o Pretinho das 6 da tarde vem com o Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big, da Milera Moda está nas ruas. E Devassa, porque todo mundo tem um lado. Devassa, eu não é, Porazinho? Claro, eu tenho isso, vários lados, Porazinho. Muito bom, então vários. Senta no teu lugarzinho, Porazinho. Ah, vamos verdade, tocar o programa. Lugar. Esse lugarzinho é do produtor. Hotmail, né? E aí, Potter, beleza? O Hotmail. Já achei brigando. 13 e 1 e às 18:02. Congestionado. Com mais uma conta aberta, né? Porã 69, Porã 69. Arthur Gubert. Boa tarde. O Arthur Gubert é o cara que traz pra gente as informações sobre o perfil do Pretinho nas redes sociais. twitter.com/pretinho_básico, facebook.com/pbOficial. Obrigado, Porã, pelo reconhecimento. Resultado do teu trabalho no programa da 6. Baita resultado. É impressionante. Estamos trabalhando. Aí nós vivemos um momento em que o programa Pretinho Básico das 6 da tarde consegue já ter mais audiência do que o Pretinho das 13. Tem inédito, e tem, né, uma coincidência, tem, né? Tem uma coincidência violenta. Duas coincidências, pode-se dizer. Ah, eu vou salientar uma coincidência. Ok, uma coincidência. A presença de Duda Garbi. Isso mesmo. É verdade. É isso aí. Mas é verdade, obrigado, né? Chefe. Obrigado. O Ibope é 3 meses. Há quanto tempo tá aqui? 2? 3 meses também. Ah, então tá. Então apareceu por causa tua. E o Duda Garbi também, Duda Garbi. Tudo certo, querido? Sim. É tu mesmo, cara. Duda Garbi. Duda Garbi. Eu sei como é. Às 6 horas eu não sei quem eu sou. Não, ainda, não sabe mais quem tu é. Se tu é o Santaninha. Bom. Santaninha. Que vitória do Internacional. Tem muito cara de pau. Que vitória. Torci para o Inter, eu e o Poré. Torcemos. Santaninha, vou te falar duas coisas que eu nunca vou fazer. Primeiro, Grêmio. Torcer contra o Grêmio. Aliás, perdão, torcer a favor do Grêmio. Eu torci. Tu torcesse. E a outra eu não posso dizer aqui nesse horário. Sabe quem já torceu? Sabe quem já torceu para o Grêmio? Ah. O Lelê. Tu já torceu. Deixa o Lelê falar, cara. Agora, deixa o Lelê, fala, Lelê. Cara, deve ter uns magrão que estão ouvindo agora pra vocês assim, não acredito. Ele voltou, cara, não acredito que ele voltou, cara. É, todo mundo pode voltar um dia, né, Lelê? Ah, a gente tá indo e vindo, né, cara? Entrando e saindo, idas e vindas, né, Lelê? Entrar e sair. Mas o que tu vai fazer aqui, vem nos visitar aqui? Eu fui fazer uns brindes na rádio aí, né, cara? Mostrando que os caras que saem do programa, que saem da rádio, enfim, continuam nossos amigos, alguns, né? Pelo menos alguns continuam nossos amigos. Todo mundo brincando, cara. Pianjas, por exemplo, o último a sair foi demitido ontem, Pianjas. Pianjas seria nosso amigo, cara. Eu acho que a vida é assim, cara. Eu, na minha empresa, eu tenho uns artistas que saem, que voltam e que todo mundo continua amigo, cara. É isso aí, cara. É isso aí. Lá no camarim lá do tirando os que te processam, né, Lelê? Ah, isso acontece, né? Os advogados estão aí pra sim, isso. Pau sim. Na lomba, né? Por exemplo, lá no camarim da festa do Pretinho, lá em Novo Hamburgo, lá, cara, eu acho que eu fiquei umas 2 horas no camarim da Reação em Cadeia conversando com o Diogo. Ficou até tempo demais, viu, Lelê? Eu queria te falar, né? Isso, cara. Não, eu entrei no camarim de vocês. Aproveitando... Da Reação em Cadeia, que é uma banda que já trabalhou comigo, não trabalha mais. Mas, Lelê, aproveitando, falando de uma banda que trabalha contigo, que é a Comunidade Ninjitsu, que amanhã estará em Floripa comigo e com o Potter e com o Capuzinho. Como é que tá o camarim da comunidade? Como é que anda o camarim da comunidade ultimamente? Eu só vou te dizer uma coisa, tá? Já sabia que vocês estariam juntos e eu tomei a decisão de não ir. Preciso dizer mais. Mas o Lelê... Deixa eu tranquilizar a audiência. O Lelê não voltou. Ele veio aqui pra lançar o excelente disco Adiós do Esteban. Na verdade, isso. Eu vim aqui pra trazer vários discos. Adiós, Lelê, um abraço. Porque esse aqui, cara, é um trabalho solo do Tavares, que saiu da Fresno, que tem uma música... Por favor, olha aí. É uma das coisas mais lindas que já pintaram na programação da Atlântida. Nas últimas semanas, né? E é um trabalho independente. Quer cantar? Deixa o Potter. Desculpe dizer, mas não tenho resposta. É só o Potter, Lorde. Não, tu não sabe a letra. Começou bem, já. Tem que ouvir mais a rádio. Obrigado, fala, Lelê. Mas só pra ser rapidinho. Então, cara, esse disco saiu. Só deixa eu abrir uma devassa aqui. Eu só vou fazer uma coisa, cara. O encarte eu não vou levar, tá? É, o encarte é uma opção de cada um. Abre uma devassa, Potter. E depois disso aí vocês querem que eu vá embora? Não. Tu pode pegar uma e vai. tô dirigindo, velho. Mas é o seguinte, ó, tô deixando um monte de disco aqui, cara. Isso aqui é um disco independente, não tem gravadora, é ele e eu que estamos fazendo. E tem um monte de disco pra audiência agora, se liga na programação. Muito bom. Boa, velha! Canal 12 é o nome dessa música. Provando que é um dos grandes músicos surgidos dos anos 90, 2000 do Grande Sul. As pessoas sabem, mas... Cara, ele tocou com o Renato Fagundes no Estado das Coisas. Sim, mas sabia que nesse disco ele toca todos os instrumentos. Cara, é demais, cara. O Tavares é demais, cara. Não, e outro. O Tavares é bonito, né? É bonito. É o cara mais bonito da Fresno, vamos falar real. E agora ele tá super... Educado, cheiroso. Bom de cama. É cheiroso, eu não sei. É cheiroso também não. Não, é bom de cama, não. Já viu o Tavares fazendo? Excepcional. Já viu o Tavares pelado. Queridos, vamos com os destaques do Clique RBS para este início de fim de tarde. Não vamos. De quinta-feira. Não vamos, feriadão. Não, vamos sim, ó. Informar nossa audiência o que tá rolando, né, cara? Vamos saber as músicas. Pra ti, obrigado, Porã. Dá um presente. Tô ligado. Bandeira colorada. Porã, ele fica demais numas coisas, assim. Ele presta atenção demais numas coisas. Porã, tem que ser mais dinâmico. É. Bahia legaliza o estado da Bahia. Olha aí, que legal, magnata. Acaba de legalizar o casamento gay. Ei! A medida, Caetano, casais com uniões homoafetivas poderão dar entrada nos processos para união matrimonial legal, a partir do dia 26 de novembro, quando a permissão passa a valer. Feito! A permissão foi baleada, foi baseada na decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, olha que só. Já havia liberado o casamento gay. É um estado pioneiro. Putos. Mas tem que deixar as bichas casarem, né? Então, casa agora, Caetano. Lindo, agora vou poder casar. Com alguém aqui do estúdio do casaria, Caetano. Paran. Mas é que a Bahia tem o Grupo Gay da Bahia, que é um dos grupos mais ativos há muitos anos, né? É o grupo que defende os direitos dos homossexuais, faz campanha. E os homossexuais da Bahia, eles têm uma vantagem, né? Eles se reproduzem aos montes por causa do Grupo Gay da Bahia. Eles têm umas vantagens, os homossexuais baianos. Por exemplo, muitos negros, né? É linda, piada linda, piada faz referência ao instrumento do negro. Ao berimbau, né? A população brasileira chegará a 208 milhões em 2030. O que, brasileira? Caramba. Se vocês não estivessem falando enquanto eu tava falando, vocês ouviriam. A população brasileira. Eu também prestei. A população brasileira. A gente pode fazer uma regra. Continua a mesma bagunça, né? Continua tudo igual. Pior, cara. Tu não tá ouvindo mais, então. A gente vai fazer uma regrinha, vamos estipular uma regrinha aqui. Aqui, ó. Quando eu entrar na notícia. Vaca amarela. Porã. Viu, Porã? Pode ser? Vaca amarela. Vamos ver se Porã consegue. Fazer um teste? Estamos falando todo mundo. Dinheiro de 73% dos brasileiros acaba antes do fim do mês. É nós, vagabundo. Vaca amarela. Não, mas daí eu já dei a pausa pro comentário. Ah, tá. Então o meu também acaba. Inclusive ele falou mês. Botou um delayzinho, fade out. Ele levantou a bola lá cabeceada. Em média, o brasileiro possui 2,4 cartões de crédito. Esse 1,4 eu deixo com a minha mulher. É, mas 58% não pagam a fatura integral. Aí é que tá. 50% dos devedores utilizam ainda o cheque especial. E aí o que que acontece? O nego tá no cheque especial. Veio a fatura do cartão, ele pagou meia. Pro mês que vem ele já deve a fatura do cartão mais meia do mês passado. Pedalando. Mais o cheque especial. Atrasou o carnê do carro. E aí veio, aí ferrou. Bola de neve. Aí já era. Bons tempos que a gente pagava meia, né? Oh, bons tempos, cara. É verdade. Bons tempos que a gente fazia meia, né, Lele? Não. Quantas calorias tem uma lata de cerveja? Tá escrito aí, tem que estar escrito aí. Deve ter umas 140 calorias uma lata de cerveja. Isso não importa, né, cara? Empresa Empresa lança o jogo Batalha do Mensalão no Facebook. Ah, não. O herói do game é o ministro Joaquim Barbosa. Barbosão. Que Barbosa. Dispara contra réus no julgamento do STF. Ah, eu quero jogar esse o jogo. O jogo segue a lógica do clássico Space Invaders, aquele game dos anos 70, clássico, em que o jogador tinha que matar alienígenas invasores. Na versão, o jogador controla o relator atirando contra o ex-ministro Zé Dirceu e o ex-presidente do PT, o José Genuíno. Também o ex-tesoureiro do partido Delúbio Soares e o empresário Marcos Valério. Dirceu e Genuíno valem 50 pontos, enquanto os operadores Valério e Delúbio valem 10 pontos. O Joaquim, que agora é presidente do STF, né? Foi escolhido presidente do STF, vai assumir semana que vem. Valério e Delúbio dá uma baita dupla sertaneja universitária. Valério e Delúbio. Hoje com Valério e Delúbio. Hoje às 13 horas falaram que o Jair Dirceu tinha sido eleito quando o Lula entrou. Ele não foi eleito, ele foi escolhido para ser o chefe da Casa Civil. Nomeado. Exatamente. E o Lewandowski, o que é nesse joguinho aí? Tá levando alguma coisa. Não, tá fora. Aparece, pelo jeito. Tá fora. Depois não liberou o direito de imagem. É, não apareceu. Ontem eu conversava com um importante desembargador de Porto Alegre. A população, o Estado de Direito, o direito, assim, ele tem as suas regras para se completar todo um processo. Exatamente. Às vezes tu tem razão e aí tu entrou numa briga judicial e tu apresentou poucas provas ou provas insuficientes, aquilo que parece ao olhar de todo mundo tão claro. No Estado de Direito, nas suas todas as suas regrinhas ali, às vezes tu não consegue comprovar. Por isso que se fala que o julgamento é feito para julgar quem tem o melhor advogado, né? Por exemplo, o Lewandowski, eu não posso acobertar já com esse todo esse discurso, mas o Lewandowski que tá indo contra as grandes figuras, tá, né? Que faltam provas. Exatamente, ele tá comprovando ali naquele seu discurso que faltam provas para dizer que o Dirceu realmente era o chefe do Mensalão. Tudo que o Potter tá dizendo é que esses trâmites na justiça é para que todo cidadão tenha direito à ampla defesa, entendeu? Exatamente. Então tem vários trâmites isso. Até eu tô vivendo uma situação familiar onde tá acontecendo uma coisa que para nós, e a gente tem certeza, na nossa família, é uma grande justiça, e aí o caminho que a gente tentou correr, assim, por motivos que a gente não pode falar, que eu não posso falar aqui, a gente tá podendo perder uma coisa que a gente tem certeza que a gente tem razão. Porque foram frágeis as provas no meio do caminho. Entendeu? Por motivos terceiros, que fugiu a nossa família. Os advogados que cuidaram do caso não souberam apresentar de forma consistente. E às vezes o advogado do outro lado acha uma brecha na lei e te ferra. Não, e o juiz falou assim, tá, o juiz chegou a pedir, tá, e aí? Vocês vão comprovar isso que tem que comprovar? Tipo assim, não com essas palavras, obviamente, né? Mas, ou seja, então daqui a pouco a gente fica criticando, os caras estão apoiados em cima do direito. Sabe que nos Estados Unidos, Fetter, quando tu tem uma dívida, os Estados Unidos é liberal, né? Tu perde a casa. Não tem discussão por exemplo, se a casa é o único bem familiar. Não importa. Tá devendo, perdeu a casa, depois vai se discutir na justiça. Mas sabe que... Bota na rua, bota uma família inteira embaixo da ponte. O negócio é que antigamente, pela justiça no Brasil, uma família que tinha um único imóvel e pelo avançado da idade do patriarca ou da matriarca dessa família, esse imóvel não iria nunca seria tirado dessa família. Sim, e hoje mudou isso aí. Mas tu pode comprovar. Tu pode comprovar que essa casa é realmente o único bem familiar. Claro. Claro, com certeza, mas mesmo assim... Não tem essa, se for não tem essa aí. Ok. Tá bem, meu, vamos dar uma girada. Eu tava procurando um parceiro que tinha que estar lá no posto de serviço dele, infelizmente. Eu tava ali embaixo ali, Marinata. Onde é que tu tava, Paulzinho? Eu tava ali embaixo, tava arrumando um negócio ali na tua sacada, ali tá com uma goteira ali, né? Tu deixou as plantas pra eu molhar ali? Infelizmente, né, Paulo? Deu goteira. Deu goteira. E voou umas plantas tuas ali. Como assim, Paulo? Tinha uns... Aquela plantinha especial voou? Aquela folha de bananeira que era do Anandinho. Não. Tô falando da orquídea aquela. Aquela orquídea? Não, a orquídea não, tá ali. Orquídea não. A folha de bananeira. O cara tem orquídea. Orquídea linda. Cuida de orquídeas. Sabe, tu já viu uma folha de uma flor de orquídea linda? Coisa mais linda. Cara, eu sou tão mágico que eu não sei nem que cor. Ah, deveria ver. Tu ia te identificar muito com uma orquídea. Pra mim, rosa é branca. E girassol amarelo. Potter só identifica rosa botão. Botão rosa. Potter, okay. Potter, eu vou procurar uma imagem de uma orquídea pra te mostrar, cara, tu vai adorar. Lamento, flor é coisa de puto. Não. Orquídea é coisa mais linda, rapaz. Orquídea é coisa mais linda. Aqui é comprovação. Tulipa, tu sabe o que é, tulipa. Virou viado também. Não, cara. Tulipa de cerveja. Cara, dá uma orquídea um dia pra uma mulher, tu vai ver. É sempre essa desculpa do gay. Ai, as mulheres gostam. Cara, faz o seguinte, dá um carro um dia pra uma mulher e tu vai ver o que é. Beto Xavier vai na festa gay. Dá um filho aí um dia pro Mohamed, aí tu vai ver. Aí tu tá gigante. 6h15 desta tarde de quinta-feira, feriadão. Sexta, sábado, domingo e pros colégios, segunda-feira também. Coisa boa, velho. Se você tá pegando uma estradinha aí agora, vai com calma, por favor, vai na boa, vai com segurança pra voltar pra gente terça-feira. Se você tá pegando uma estagiária agora, em qualquer lugar da cidade, também vá com segurança. Bem-vindo ao clube. É, o trânsito já tá bem tumultuado. Mas e aí, Lelê, conta pra gente uma coisa aí, Lelê. Pô, cara, aqui, ó, tem aqui o nosso amigão aqui, o... Como é que é o nome dele? Ah, não tem material, Lelê? Éder Ime, de Itajaí. Fala aí, galera do PB, ajuda nós. Hoje começa aqui em Itajaí a Marejada, festa portuguesa e do pescado. A Marejada é uma loucura. Haverão vários shows nacionais, entre eles Luan Santana, Jorge Matheus e muito mais. É nóis. Uma do Luan Santana, Jesus. Meteoros da paixão! Tu já participou de algum show do Luan Santana, gente? Já o boné que eu uso é do Luan Santana. Ele me deu no Planeta Atlântico. É bruxo, né? Meu amigo, meu. Só que é meio vesgo. É um olho no meteoro, outro na paixão. Luan Santana. Que bonito, Arthur. Debochando de um problema de nos olhos. Aí o Éder aqui diz pra gente pede pra gente. Teus filhos. Pra gente não, né? Pra vocês. Eu não sou mais um pretinho, né? Ele pede aqui, ajuda os pretinhos. O cara que um dia foi um pretinho vai ser um pretinho nunca pra sempre. É isso aí. Pretinho forever. Lelê, tu sai da favela, mas na favela não sai de ti. É verdade. Pretinho forever. Então aqui, pedindo pra divulgar a festa, mas ele tá dizendo que a prefeitura não vai disponibilizar linha de ônibus adicional. Sacanagem. Eu não entendo. O pessoal tá já aí, lá tá rateando. Salientando que os shows começam às 23h30 e o último horário dos ônibus é às 22h30. Aí o cara paga imposto o ano inteiro, aí quando precisa da prefeitura, a prefeitura vira as costas. E os caras querem se locomover com segurança, né? Eles querem pegar o carro com os amigos bêbados. Não, prefeitura, dá uns ônibus pro povo aí, para, tio. O cara quer ir na marejada. Pra galera justamente poder ir e marejar. Eu curto a marejia, né? É bom voltar a marejar. E ele pede pra mandar aqui um... Esse aí, para os organizadores da festa. Dão da paz! E aí, ô! Alô, amigo ligado! Paulo Bretinho! Na RBS TV! Diz que é. Pensei que ia ser tu que ia narrar hoje, Brasil e Iraque, foi o Galvão. Ele narrou ontem o Inter. Descansar, não, cara. Iraque. Ontem não. Interior ontem não. Foi Gustavo Manhago. O que ficou fazendo em casa? É bom o Manhago, né, ô Brito? Manhago? Oi. Manhago? Amanhã não. Não? É verdade que o Maradona foi pego no doping? Doping? É. Doping não. Doping sim. Olha o vestibular da bola, hein? É demais. Eu escuto vocês, cara. Claro que escuta, não. Eu não escuto, né? Que boa, piada aí, boa, Brito. Hein? Hoje eu tô demais, né? Vestibular da bola, zagueiro da Ponte Preta. Isso é muito bom, sério. Isso é quem muito bom. Será? Tá sendo irônico, né? Não. É verdade, hein? Opções. Diego Bolaman. Diego Penisman. Meu Deus. Diego Escrotoman. Ou Diego Sacoman. Que coisa, que né? Que coisa, verdade. Meio campo do Flamengo. Olha, recém-chegado ao Flamengo. Aí fez boas partidas pelo time rubro-negro, hein? As opções. Kleber Chimbinha. Kleber Jung. Kleber Van Halen. Ou o Kleber Santana. Meu Deus do céu. Kleber Van Halen. É Kleber Ed Van Halen. Okay. O Jung eu não entendi. Volante do Flamengo, hein? Olha só, volante do Flamengo. Vai ter inglês, hein, Brito? Não conhece. Não ouve rock and roll. Vai, Brito. Volante do Flamengo, hein? As opções. Alexandre Vetter. Neto Fagundes, Pi ou Amaral? verdade. E mandem um ok pro pessoal da RCV. E um tudo, belezinha. Tudo pro Lucas. Belezinha. E um shopping não. Pra minha namorada, o Leonardo Pazeto. É bom o Leonardo. É bom o Leonardo. 6h20, Arthur Gubert, o que nós temos aí? Qual é a repercussão nas redes sociais sobre o Pretinho Básico de hoje? Tô fazendo exercício. Amor, e outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre teu. Tô fazendo exercício e ouvindo o PB. Cara, isso é uma poesia. É o Alex Vida Louca Charqueadas. Exercício. Depende do tipo de exercício. Se o cara falar sobre os perfis, sobre o perfil do Pretinho na rede social. Tá fazendo exercício e tá ouvindo o programa, cara. Cara, é uma falta de respeito, porque o cara é o menor, é o que chegou depois, chegou por último. Vocês não respeitam o Arthur. Tudo bem, Feta. O Arthur começa. É tu o primeiro, porra. O Arthur começa a falar e vocês começam a falar. Mas eu gostei. Isso é um troço muito importante. Eu gostei que tu falou. O menor sou eu. Não, não. O menor, o Arthur é menor que eu. Menor que eu. Continua, Arthur. Eu sou menor que tu, sim. É, aquele negócio. Só não em tudo, né? Vai! A Caroline Siqueira tá de boa comendo pipoca. E tá ouvindo Pretinho. É bom a pipoca, é né? É bom a pipoca. O problema da pipoca é aquela casquinha que fica entre os dentes, né? Não, cara? Mas deixa ali. Como deixa ali, cara? Fica salgadinho. Três dias ali e pronto, é problema mas já. Isso aí é o. E aqui, ó, Potter, ô meu, aqui, ó. Oi. O Ângelo Coffe estudando o playbook do Caxias Gladiator. Ah, esse cara é do Caxias Gladiator. Tem jogo no final de semana. É. Ele mandou umas camisas pra nós aqui. Eu conheço esse guri, muito gente boa. Futebol americano, né? Ele é nosso colega lá, aliás. E ele joga futebol americano, né? No rugby. O que, que tu pensa sobre futebol americano? Ah, cara, eu tenho coisas que eu não falo mais no programa aqui porque eu cresci. Cresceu pros lados. É, twitter.com/pretinho_básico no Facebook é PB Oficial. Curte lá e comenta as coisas. O Newton Júnior, que é um ouvinte nosso também, um habitante do Twitter, digamos assim, diz que o Disseu é deputado federal. Mas ele todo mensalão aconteceu não porque ele foi eleito deputado federal, e sim porque ele foi convidado a ser chefe da Casa Civil. Mas sim. Ele foi eleito junto com o Lula. Não, ele já foi eleito, já, sim. Exatamente. Exatamente. Posso ler uma poesia? Vai, claro, por favor, cara. O homem é nojento. Por que digo que o homem é nojento? Por quê? O homem palita os dentes. Por quê, papai? Mulher, não. Eu preferia que não tivesse nenhuma vinheta no meio, porque quebra um pouco a poesia. Por quê, papai? Eu vou recomeçar. Tem que olhar pro porão e pedir isso. Eu vou recomeçar. Por favor, começa de novo. O homem é nojento. Por que digo que o homem é nojento? O homem palita os dentes. Mulher não, mulher passa fio dental. Eu já vi um homem passando fio dental. Mas homem quando passa fio dental e sai aquela carninha, ele come de volta. E depois ainda cheira o fio pra ver se o cheiro bate com o que ele acabou de comer. Vai, é bom, eu faço isso. Que nojo. Cara, tem que cheirar o fio dental, né, cara? Tem que, e o palito de dente também. Não adianta. Olha só. É, o palito não dá porque se confunde com a madeira. Não, mas se tá muito podre, tu vai sentir. Mesmo com o cheiro da madeira. Que horror, hein? Que legal esse assunto. Eu prefiro os meus comentários. Vamos pra uma piada velha, por favor. Piada velha do Porão! Oferecimentos. Casa de Umbanda, Exu Paxana e Exu Papau. Tem um terceiro aí também. O batismo do bêbado. Poxa, o bêbado tava passando por um rio. Quando viu um monte de religiosos orando e cantando. Orando e cantando. Aleluia! Aí resolveu perguntar. Aqui, vodka! O que que tá acontecendo aqui, porra? Aleluia! Nós estamos fazendo um batismo nas águas. Você também deseja encontrar o Senhor? Eu quero sim, porra! Eu quero sim! Aí os religiosos vestiram o bêbado com uma roupa branca, levaram ele pra fila, numa margem do rio estava um pastor que pegava os fiéis, mergulhava a cabeça deles na água, depois tirava e perguntava: irmão, viste Jesus? Aleluia! E aí todo mundo, eu vi sim! Aleluia! Todo mundo, aleluia! Aleluia! Aí chegou a vez do Bedo. Chegou a vez do Bedo. O pastor enfiou a cabeça dele na água, depois tirou e perguntou: irmão, viste Jesus? Não! Eu não vi, pô! Vamos ver! Pastor colocou novamente a cabeça do bêbado na água, deixou lá por algum tempo, depois tirou e perguntou: e agora, irmão? Viste Jesus? O bêbado já ofegante: não, pô! Eu não vi Jesus! Como o porão faz bem, bêbado? Pastor já nervoso colocou de novo a cabeça do bêbado debaixo da água, deixou por 5 minutos. Daí puxou o bêbado de volta e perguntou: e agora, irmão? Conseguiu ver Jesus? O bebum já mole, trôpego de tanto engolir água, disse: caraca, porra! Eu já disse que não, tu tem certeza que ele caiu aqui, porra? 6h25, hoje... Ganhou a revista Diário Gaúcho pela interpretação. Foi obrigado. Obrigado, Maurício. Um abraço pro André Machado, meu querido amigo. Hoje, dois dias muito importantes. Primeiro, nós vamos divulgar, liberar, ouvir fazer a audição oficial do novo tema do Planeta Atlântida. Aqui no Pretinho Básico. Vai já. E o segundo, hoje é dia de sair do armário. Hoje é o National Coming Out Day. Dia de sair do armário, celebrado todos os anos nos Estados Unidos. Caramba. Agora tem a versão nacional com a campanha Dia de Sair do Armário. O que achou, Neila? Maravilhoso! Demais, né, Neila? Dia de sair do armário. Demais, eu já saí. Saia você também do Saia armário. Saia você também. Maravilhoso. Muito bom, Neila. Eu vou dar muito hoje. A campanha tem várias ações, entre elas um concurso muito nacional bem. De fotos relativas ao tema Sair do Armário, com ótimo. Distribuição de prêmios. A proposta não é determinar uma data para se assumir homossexual, mas sim trazer à tona o assunto para que se debata a importância de externar publicamente o que somos. Todo dia a dia, né? Vou levar esse garoto. O que a gente quer com isso? Aumentar a tolerância. A tolerância. Claro. Eu tenho muita tolerância. Esticar o limite da tolerância. Maravilhoso. Envolver gays e heterossexuais na construção de uma realidade em que a diversidade da orientação sexual e a identidade de gênero possam ser vividas de forma livre e respeitosa. Mas que momento, viadagem. Féter, posso pegar um gurizinho pra levar comigo daqui? Pra te tirar pode do pegar o Arthur, Neila. Arthur Huber, vem comigo, maravilhoso. Tá louco pra sair do armário, mas tem um rápido impedimento que já vai cair, né? Já vai cair. Já vai cair esse impedimento. É só o lacre, é só tirar o lacre que logo, vai. Logo a tua namorada te chuta e aí tu passa pra lá, né? Mas eu tô só esperando. Tá preso. Coisa mais linda. 6h27, manda aí, não, Potter. Bicho, uma piada, né? Piada do Potter! Oferecimentos. Pilhas pica, porque pica dura. Tem um radinho de pilha que a marca é Spica. Spica. Spica. S-P-I-K-A. É mesmo? Spica, uma marca Spica alemã. É. Que speaker, né? Que é de speaker, né? Que é de falador em inglês. Falador passa em alemão é Spica. Spica dura? Spica dura bastante. Eu tenho o meu uns 40 depende anos. Da pilha. De verdade, não é brinquedo, é verdade. Uma pilha alcalina dura pega mais. Pega em qualquer lugar. Que loucura, hein? Brian Silveira manda pra gente de Cachoeirinha. Gringo, Brian! Gringo. Ele é gringo, americano. Tava uma mulher lendo um livro, aí que chega um homem e pergunta: oi, moça, desculpa incomodá-la. Incomodar-se. É, incomodá-la com isso, tá, gente? Mas. Puta que merda. Livro a senhora está lendo? Eu tô lendo uma pesquisa interessante sobre tamanho de pênis. Hoje tá legal. Descobri que os índios do norte, dos índios norte-americanos, desculpa, tem o mais longo. Nossa. E que os poloneses o mais grosso e os latinos são os melhores em performance. Performance. E ela pergunta, então, como é seu nome? E o cara assim, eu me chamo Touro Sentado Valesvedsky Rodrigues. O cara é tudo, né? Cacildes. O cara tem boa performance, boa grossura. É longo. Me casguei, cara, muito bom. Com essa. Muito bom, parabéns. Toma uma devassa que passa aqui, ó. Vai levar, dá gole aí. Toma uma devassa que passa. Por essa piada, vai levar a revista P.O.I., Potter. Aliás, eu gostaria de parabenizar a produção, que a temperatura dessa devassa tá assim, ó. Ela tá a tarde inteira ali, o né? Ouro do besouro. Obrigado, Lelê. Quero mandar... Não. Não seja assim. Quero mandar um abraço pro nosso querido Maurício Maurici. Claro. Grande Maurício Maurici. Que mandou pra gente aqui esse carregamento de devassas. Ele é carregado pelo baldinho hoje. Esse e agora é tu vê que a minha voz mudou de engasgado pra depois de ter dado um gole numa gelada. Olha como é que ficou a minha voz. Vai dizer tá assim, melhor, né, cara? Às vezes a gente organiza aqueles churrasquinhos com a galera, daí leva a serva e tal. Sempre tem um idiota que chega com a cerveja quente. Quente. Passa no super. Sempre. Sempre. Seis devassas no super quente. E o idiota ainda passa na frente do onde tem o gelo e não peça. Sabe quanto é que tá esse baldinho aqui? 90 pila já. Sério? 90 pila. Ah, não, mas daí tu tem que conhecer as pessoas pra pagar menos do baldinho. Será? Claro. Eu mesmo ganho baldinho. Pô, eu paguei 100, pô. Mas é baldinho em boate, tu tá falando. Mas pra ganhar baldinho, o cara tem que ser VIP. Sim, mas o Maurício deu um baldinho pra mim. Ô, meu, 6h29, tá na hora de ouvir aqui o Nego Velho. Vai falar pra gente, Nego Velho. Quando eu ia no colégio, querido, era uma dificuldade. Era só lousa, giz e milho nos cantos pro cristão se ajoelhar. O Decisão Medicina largou na frente. é o primeiro pré-vestibular do país a dar um tablet para as criaturas estudarem. E ainda tem um sistema informatizado para avaliar o desempenho dos alunos toda semana. Se as notas forem baixas, imediatamente são detectadas pelos professores, querido. Acessa decisãomedicina.com, meu querido. Aqui é Jesus. Uai! Uai! Seis e meia da tarde, antes dos classificados, vamos fazer o seguinte, cara, vamos mostrar pra nossa audiência. Vamos mostrar pra nossa audiência a música, o tema, o hino do planeta, versão 2013, que vai embalar os planetários de hoje até o dia 2 de fevereiro de 2013, quando nós teremos a quarta noite do Planeta Atlântida 2013. Duas noites em Santa Catarina, que são, quais são as datas, Amaral? Diz aí. 12 e 13 de fevereiro. 12 e 13 de janeiro e depois nos dias 1º e 2 de fevereiro em Atlântida, no Rio Grande do Sul. Vocês querem que eu dê a ficha técnica da música antes ou depois? Depois. Então vamos ouvir. Já ouviu, Lelê? Não, brother. Não ouviu nada? Não, é que a gente mostrou duas vezes uma palhinha aqui. Mas é que eu tô muito feliz que esse ano o Planeta de Santa vai ser antes do meu aniversário. Vocês não vão estar em Santa Catarina, vocês poderão ir no meu aniversário. Esse ano. Bonito. Até porque é meu 40 anos que eu vou fazer. Deus o livre! Mas que barba! Tá muito legal. É. Vamos lá, vamos ouvir aqui então o tema 2013 do Planeta Atlântida. O sol brilha no mar e reflete a beleza que passa na areia. É verão e o que importa é sorrir e ser feliz. O calor que aquece esse corpo, essa música que me do Planeta Atlântida. Yeah. Em Avan Premier pra audiência da Atlântida. E agora é o seguinte, meu, não vou dar a ficha técnica. Que? Ah, não, eu quero saber quem é que é o produtor dessa... É a Xuxa, dessa... né, meu? Cara, isso é um pataço isso aí. Cara, esse cara, o cara que produziu isso, cara, o cara que produziu isso, ele é o principal produtor de música eletrônica do país hoje. O nome dele é Antônio Eudi. Parece um Flow Rida, cara. Ele é um cara de São Paulo e ele faz mixes e remixes pra muita gente no mundo inteiro. É, completamente atual. É absolutamente atual. O briefing foi dado em cima do que tá se ouvindo hoje nas pistas do mundo inteiro. Quem tem muito David Guetta, muito Will.i.am, e quem tem, Usher. Quem tem a possibilidade de estar ouvindo a rádio agora com bons graves, né? Cara, delirou. Nesses fones aqui agora, tá um absurdo, bro. Então vamos fazer uma brincadeira com a nossa audiência aí. É, dá o seu palpite de quem é, qual é a voz, de quem é essa voz feminina que tá colocando o vocal no tema do Planeta 2013. Quem tá cantando o tema do Planeta? Responde com a hashtag Planeta Atlântida. Muito bom. O cara já acertou, mas não vou falar. Já acertou? Já acertou, é a Gal Costa. É, não. Então vamos lá. Com a hashtag Planeta Atlântida no Twitter, diz pra gente aí quem tá cantando o tema do Planeta 2013. Acho que é a Maria Gadu. Boa noite, Maurício. Bom, o caso é o seguinte, Maurício. Chica. Tem uma calculadora HP 12C Gold que eu não utilizo, Maurício. Vende, então vende. Ela é zerada com manual em português, Maurício. Ah, é, e eu tô aprendendo a trocar e queria muito... Aliás, ele tá aprendendo a tocar e queria muito uma guitarra. Ah, então vende nos classificados do Pretinho. Então o que ele quer? Ele quer trocar. Ah, um brique? Ele quer um brique, um escambo. Diz ele aqui. Por que trocar? Ele quer trocar uma calculadora, calculadora HP 12C Gold por uma guitarra. Por quê? Então vamos lá, Milton César RS, @gmail.com. Eu acho que ele vai obter sucesso nessa troca. Muita gente quer uma calculadora e quer dar sua guitarra. É verdade, cara. Acho que é... César com Z, o problema, que a gente problema é a volta, é o cara que quer dar uma guitarra e quer uma calculadora. É verdade. Esse é o problema. Mas aí o Milton César com S, Milton César RS, @gmail.com, se vira, né? Se vira, ele lançou aqui a demanda dele, agora vai se virar. O outro parceiro diz assim: bem, eu tenho um apartamento pra vender no bairro Jardim Botânico por ocasião do meu divórcio. É um belo bairro, E ele bota assim: sim, que pena, né? Sim, acabou. Bem, vão lá as informações, é um lindo apartamento, alto padrão, com vista para o Parque Jardim Botânico, são 124 metros quadrados, tem 3 dormitórios e 1 gabinete, suíte com closet de passagem, living com 2 ambientes, lareira, sacada com churrasqueira, 3 banheiros, área de serviço, cozinha, a cozinha, living, suíte e banheiro social estão mobiliados com móveis sob medida, 2 vagas de garagem cobertas, individuais e escrituradas, estamos pedindo R$650 mil, direto com o proprietário, pelo e-mail estar163@gmail.com. estar163@gmail.com pra comprar esse baita pê no Jardim Botânico por 650. Deixa 650 mil aí. Posso fazer um comentáriozinho? Claro. Cara, pra descrição desse apê, se o cara acabou de se separar, fica aí, magrão. Mas talvez ele tenha que dividir com a mulher, né? Tem vaga de garagem da eu te entendi, Lelê. Guardar na garagem e ficar pro povo. Eu te entendi, mas Lelê, ele tem que dividir com a mulher, grana. Ah, mas negocia com a mulher os 325 dela. Quando o cara tá separado, não tem negociar com a mulher. Tem 20 anos. Quando separa é difícil negociação. Não tem negociar com a mulher. Abraço, pai. Legal da P, que dá pra levar pra passear no Jardim Botânico depois de uma noite de amor, né, gente? Noite no Jardim Botânico? Pois é, não, de manhã cedo. Olha só, a gatinha vai lá, tem garagem pra parar o carro, fica pro pouso, acorda de manhã, o pouso é muita e vai passear no Jardim Botânico. Meu pai, realmente é uma pena que eu não esteja amor, me separando. Amor, fica nervoso. Como é que é, Porã? Posa aqui. Peraí, só um pouquinho, vamos ouvir o Porã aqui. Pode repetir, Porã. É uma pena que eu não esteja me separando, senão eu comprava esse apê. Tamo de volta com o Pretinho Básico pela Atlântida, 15 minutos para 7. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big, da Milera, a moda está nas ruas e devassa. Porque todo mundo aqui tá tomando uma devassa aqui no estúdio. Tá boa essa devassa. Sexta-feira liberada. E outra, todo mundo sabe que o Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com mais de 2 milhões de associados em todo o país. Mas você sabia que o Sicredi oferece uma família completa de cartões tem cartão nacional, internacional, de débito e crédito. Opa. E além de todas as vantagens, o cartão Sicredi acumula pontos que valem prêmios no programa de recompensas. E aí você pode trocar por milhas aéreas. Então aproveita que o Dia das Crianças é amanhã e ainda dá tempo para comprar um presente usando o seu cartão Sicredi. Se você ainda não tem, espere segunda-feira e faça já o seu. Sicredi, gente que coopera, cresce. Parabéns ao rapaziada do prédio que conseguiu juntar mais de 1000 brinquedos numa brincadeirinha que rolou, cara, aqui no prédio, né? Pra distribuir em várias creches de Porto Alegre. Que é a gurizada que trabalha com a gente aqui em Porto Alegre. Nós juntamos aqui na Atlântida e juntamos... Não, como é que aconteceu? O que aconteceu? O prédio foi dividido... nós temos aqui 120 pessoas trabalhando nesse prédio e o prédio foi dividido em equipes de 5. Era uma gincana com equipes de 5 pessoas e essas pessoas tinham que se mobilizar da maneira que pudessem se mobilizar para angariar, para arrecadar o maior número possível de brinquedos em ótimo estado para que a gente pudesse liberar para as crianças. Inclusive a equipe que, da qual faz parte o Arthur, eu o Sassá. A Sassá. E ainda o Crespani e o Juliano, nós fomos a equipe que mais arrecadou brinquedos, né? Com todo orgulho, a gente pode dizer isso, porque a gente precisou, a gente pediu à audiência que nos ajudasse nessa tarefa. E aí, amigo? E aí, amigo, quando a gente cutuca a audiência da Atlântida, o troço é impressionante. A nossa audiência doa sangue, a nossa audiência acha carro e moto. A nossa audiência doa. Doa. Por o que a gente pede, isso não tem preço. Muito obrigado pela sua participação, mas infelizmente fomos desclassificados. Por quê? Da gincana, porque inventaram um regulamento interno na hora lá e que desclassificava. Mudaram o regulamento. Não. Jogo mudaram, não. Inventaram um regulamento. É um tapetão. Que nos desclassificou porque nós pedimos a ajuda da audiência. Mas o que interessa pra nós, é que a audiência nos ajudou e que nós fizemos a alegria de milhares e milhares de pequenos, queridos, pequenos anjos. Querido. Que estão aí neste mundo precisando da nossa ajuda, tá bom? Tá bom. Muito bem, sensacional. E que sejam muito felizes os integrantes da equipe que ficou em segundo lugar, que acabou recebendo toda a premiação. Sensacional. Sejam muito felizes. Eu queria... Você não tava pela premiação. Eu tava por ajudar. Importante é a causa. Não é competitivo. Pegando o gancho aqui em nome da gurizada do Boemia Colorado, eu quero agradecer a força que vocês deram. Também foi bacana. A ação que a gente fez ontem no jogo do Inter, que mesmo com aquela chuva insistente, cara, a gente tá com 3 carros cheio, o porta-malas do meu carro tá cheio de brinquedo, amanhã estaremos distribuindo pras crianças. Quantos copos de cerveja tu ganhou lá ontem, Lelê? Eu não ganhei, cara, eu tava distribuindo os copos. Eu tava recarregando os itens. Servia um, bebia outro. Olha essa grande maioria. Que o Ronaldinho doou, né, meu? A grande maioria das pessoas que foi lá ontem doar os brinquedos não quis a cerveja. O João errou aquele prêmio, tá bêbado. O João comprou uma loja de brinquedos agora. Doidinha pra... Vamos lá, doutor Alceu! Opa, Peter! Casa Perini Especial é o agora, doutor Alceu! Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Doutor Peter, foi 6-0 pro Brasil, doutor Peter. Que beleza. Eu fiz gols. E o Oscar fez 2 gols. O Oscar fez 2. Olha, é bom jogador o Oscar, hein? O Hulk fez o outro. O Lucas fez o outro. E o Neymar fez o outro. E o Brasil bombardeou o Iraque. Essa é a manchete. Goleiro do Iraque, tribom. É mesmo? Piada boa, hein? Era pra ter sido 12. Essa piada, né, Britinho? Olha, a piada tá bem. Vai estar na manchete da 0. A notícia boa é o Kaká, viu? O Kaká jogou bem. Olha, o Kaká jogou bem. E é bonito o jogo, Potter. Eu vi bastante do jogo. Tem uma trabalha numa emissora de TV, né? De TV, tem televisão em volta. Todos os lados. O cara que viu o jogo do Brasil hoje, parabéns. O macho, de verdade, ele não consegue fazer mais nada enquanto tá jogando qualquer jogo. Sim, é verdade. Qualquer jogo. Não, mas hoje, cara, imagina tu parar a tua atividade pra ver Brasil e Iraque. É demais. Mas falando nisso, amanhã tem Uruguai e Argentina, não é amanhã? Tem. Que horas é amanhã? 9 da noite. Mas é um jogo que vale alguma coisa, pelo menos. Versus Messi. Uruguai e Argentina. Aí, podia reunir a galera, né? Os colorados, gritos. Bom jogo. Amanhã é sexta, é isso, no dia do feriado. Bom jogo. Mas, doutor Peter, hoje tem o Grêmio, doutor Peter. É verdade, doutor Alceu. O Grêmio vai jogar com esporte, doutor Peter. É da tapa em cego, né, doutor Alceu? Isso. Não, vem com esse papo, doutor Peter. O problema do. Vai ser doutor Peter. Doutor Peter, vamos. O problema do esporte. Esporte é o Nego Hugo, né, cara? Se o Nego Hugo. O Nego Hugo tá no Esporte? Tá no Esporte. E o atacante do Esporte é o Gilberto. Olha, tem um Cicinho, lembra do Cicinho? Olha o bom lateral. Que carreira do Cicinho. Cicinho de cachaça. Ah, no Esporte. Cicinho Domé. Como amanhã não tem programa? Cicinho Domé. Cicinho Domé. Amanhã não tem programa, né? O Criciúma joga no sábado contra o Boa Esporte. E o Avaí joga no sábado também contra o CRB. Jogão esse do CRB. O Inter joga no sábado também. O Inter joga no sábado atrás do Goianês. E o Grêmio? Domingo. Grêmio Botafogo. O Inter e Atlético Goianiense em Atlético Goianiense. Aqui no primeiro e o Grêmio turno. Pega o Botafogo em Grêmio. 30 no Olímpico. Chama a atenção. O Inter pega o Figueirense aqui, é isso? Não. Atlético Goianiense lá. Depois o Figueirense. Aqui. Na próxima quarta-feira. Ah, não, sim. Depois do Atlético fica em casa. Inter e São Paulo pegam nas próximas duas rodadas. Inter e São Paulo pegam esses dois clubes nas próximas duas rodadas. Ou seja, se liguem, gremistas. Que nós estamos chegando. Não, Lelê. Se o Grêmio perder hoje em bola geral. Lelê. O Grêmio não perde hoje. Não perde hoje. Eu me empolguei. Por isso que não saiu, Lelê. Não tem como perder. Não tem como perder. Mas eu admito que eu vou fazer um churrasquinho lá em casa hoje pra dar uma jogadinha. Agora tu entendes porque tu saíste do Pretinho. Sim, São Paulo, sim. Eu me perco. Agora tu entendes. Ô, meu, olha só. Estamos sendo assediados pela nossa audiência aqui pra gente tocar de novo o tema do planeta. A gente tem que revelar quem é que tá cantando. E vamos pedir de novo pra nossa audiência. Vai no Twitter ali, mete a hashtag Planeta Atlântida, tentando acertar quem é a vocalista do tema do Planeta NEM 2013. Dá pra dar uma dica? É a Vanessa, né? É uma dica? Tá na novela. Música, ela tem uma música. Uma dica, ela tem uma música na nova novela da Sete. Eita! Achei que fosse a Vera Louca. E ela mora no sul do Brasil. Então é a Tati. A Fischer. A beleza que passa na areia. É verão e o que importa é sorrir e ser feliz. O calor que aquece esse corpo. Essa música que me tira a razão. Vamos liberar, não? Vamos liberar para nossa audiência libera, o nome da vocalista. Libera, libera. O nome da vocalista não é vocalista, né, cara? Não é, ela não é uma simples vocalista, né, cara? É uma cantora de mão cheia do Brasil. Não, né, só a mão, né? É, como assim, Lelê? É mais, Lelê? Não, que ela é uma voz cheia. Que eu, aliás, eu vou dizer uma coisa. Ela nos ouve. É, ela tem ouvido, né, meu? Porque ela mora numa cidade da região de cobertura da Rede Atlântida. Onde é que ela mora e quem ela é? Ela mora em Santa Catarina e o nome dela é Débora Blanco. Maravilha. Então esse aí é um som antigo da Débora Blanda que tocava aqui na rádio, saca só. Tocou muito, cara. Esse som aí eu... Foi tema de novela também. A Débora Blanda também gravou Raul Seixas, Tente Outra Vez, lembra? Gravou Lobão. Mas essa tocava muito nos anos 80. A Maçã, se não me engano, ela gravou do Seixas também. Isso aí. Mas enfim, cara, pô, grande beijo, grande abraço. Obrigado pra Débora Blanda por ter colocado e emprestado a sua voz pra este hino do sul do país. Tá cantando bem melhor hoje, né? Ah, sem dúvida. Como vinho. Débora Blanda. Muito bom. E aí no Twitter alguém acertou? Sim, cara, Arthur, o cara acertou Gubert. Na primeira vez que a gente tocou, o Douglas Laruscaim. Ah, o Laruscaim. Tenho 100% de certeza que foi a Débora Blanda. Olha que moral, hein? Fazão. Muito bom. Tá grande Larusca, hein? Ficou muito legal essa versão aí da Débora Blanda. Que mais que falaram, meu? Diz aí. Ah, falaram um monte de coisa aqui, Jesus. Tem uma mina te mandando um beijo aqui, dizendo que tá na BR-116. Olha aí, tá Jesus. Tá esperando. Inclusive, tem gente ouvindo o Pretinho tudo que é canto. Como é que é o nome da mina? Paty Sardão. O Júlio Floripa... Já viu o Sardão dela? Pra quem que ela tá mandando beijo? Pro Jesus. Pro Jesus. Beleza. Bem, é legal deixar gravado. Ela tem um Sardão no... O Júlio Floripa tá na BR-101, o Jonathan Machado em João Pessoa e o Cássio em Ottawa. Que beleza. João Pessoa na Paraíba, velho. Ouvindo o Pretinho Básico. E Ottawa no Canadá. É verdade. E aí, Amaral? Vou lá na Damilera agora. Eu também vou. Vou conferir a linha High Glam da Damilera. A linha High Glam. Aê. Luxo e versatilidade. Olha aqui, a da Miller que tá isso, demais. É muito legal. Eu peguei uma camiseta que ela tem uma impressão eu bem vi, diferente. Eu vi, Maurício. Cara. Ficou muito bem, tia. É da sabe os LEDs de equalizador? Te valorizou. E aí, cara, só que a impressão bem é muito louca, cara. Vale a pena. Parece muito louca. É dessa tá linha nova, High Glam aqui da da Miller. Te valorizou. Fique por dentro da moda com a da Miller. Ok, 2:07. A 7 tem o Arthur Gubert tocando o Atlântida Online. E hoje tá especial. Alexandre. Fala, Santaninha. Frases do Santana. Manda aí, cara. Pra mim, Francisco Paulo Santana, existe apenas um mal maior que o cigarro. Ele se chama Gabiru. Gabirus. O nome do meu gatinho é Gre. Hoje, antes de sair, o Gré miou. Mas não é miou, é miou. Miou. O Gré miou. Miou. Tu sabes, tu não és o ignorante. Eu? Eu sou. Que o cigarro não mata. Cigarro não mata. Ah, não? O cigarro. Quem fuma, sim, se mata, pois fumou o cigarro. Quê? Essa ficou um pouco confusa. Muito ruim, assim. Atrapalhou agora, né? Foi o dia. É um atrapalhado. Chamando ali, Santana. Tô te chamando pra fumar um cigarro. Tu estás querendo que eu vá embora. Só tô te chamando aqui do lado. Aqui. Sabe quantos anos eu tenho, Thiago? Pessoal aqui da rádio. Tu sabes, eu tenho 40. Tá na hora de dar espaço pra outra pessoa, né? Dá pra ver mesmo. Tem 40 anos de empresa. Tu começas a ler a Zero Hora de trás pra frente, por quê? Eu não leio a Zero Porque Hora. Porque tu és um ignorante. Tu és um débil mental. Quem és tu? Eu sou o Porã. Tu és o Porã. Sou o Porã. Tu és colorado. Ô, meu, acabou. Infelizmente, terminou o Pretinho Básico desta semana. Nesta semana, não nos falamos mais, a não ser no modo replay, amanhã e sábado. Não. Vamos pegar o feriadinho com a família, né, cara? Segunda-feira vamos estar aí. Aliás, o nosso amigo Aleco Mendes manda dizer aqui que trânsito já tá parado. Aleco. O melô do trânsito nesse horário é a nova do Jota Quest. Tudo está parado, diz aí, esperando uma parada. Vamos lá, vamos abrir com essa. Começa com essa. Manda um abraço pro Feijó e pra galera do Macri lá da Zona Sul. Pra mandar aí amanhã na Sati, 21h. Bom feriado, bom fim de semana. Nos falamos na segunda-feira. Tchau, valeu, obrigado pela audiência.